Sucesso encantado, de São Sebastião, ainda marcha por tanto, tanto chão. Flâmulas angelicais se inflamam aqui. Fogo, aço e chumbo levam os homens aqui. Não há espaço para o velho no novo mundo. A estrada de ferro mata esse Deus imundo. E existe um Deus. São certos republicanos ateus. A estrada de ferro cospe a imunda fumaça do fogo do inferno, da ordem que falta. Povo sem Deus, terrível progresso sem raça, da terra do fogo, as areias brancas de Malta. Progresso em bombas e aviões. E nós só temos fogo, as espingardas e orações. Eles derrubam deuses, derrubam homens, derrubam pinheiros, violam as freiras, as virgens, os prados campeiros. A república do diabo, o Rio de Janeiro, governo de Floripa, jamais um desterro. Existe um Deus, são certos republicanos ateus. Os homens se reúnem para um grande enterro. Todos aqueles para quem não chegou à morte, roto por ferro, um homem terra como um bezerro. E a morte para todos.